Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá, você sintonizado aqui na sua rádio, aqui no Gospel Hits. Tudo na paz por aí, graças a Deus. Vamos louvar e adorar a Deus através das músicas que trazem a palavra do Senhor para o nosso coração. Eu sou o Xandela em 60 minutos e quem quiser já pode participar curtindo a nossa fanpage lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. E também o nosso site www.redegospelhits.com.br. É só deixar o seu recado em nosso mural. E vamos começando aqui com uma linda canção do Fernandinho, Teus Sonhos. É o Gospel Hits que está começando agora. No ar, Gospel Hits. Meu reino já ganhei, primeira vontade já deixei, o teu reino já ganhei, o meu reino já ganhei, o seu sonho só Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Você ora e diz estar perdido, mas o Senhor que ressuscita mortos é Deus que não dorme e tem te ouvido. Ele observa o que estás passando, os teus inimigos querem te matar. O mesmo Deus que abençoou a Jó tá te visitando e vai te abençoar. E esse aí que está te perseguindo já está bem claro, irá pagar o preço. Deus vai pôr ele em uma balança, sem dó vai pesar o mal que tem feito. Ele é o mesmo que soprou nos ossos e ordenando vida logo levantou. E hoje vai fazer do mesmo modo, vai te levantar, pois ele é o Senhor. Está te pondo de pé, como protegeu a Daniel, vai te proteger. Não tem deserto, não tem cove, nem muralhas que vão te deter. Está descendo lá da glória, rascunhou a sua história e passa limpo para entender. Dizendo eu sou teu escudo, te ajudo, não confundo, se preciso enfrento o mundo pra te defender. Pegando a caneta ungida e uma folha limpa, e a sua nova história vai escrever. Tá apagando seu passado, perdoou os seus pecados e lançou no mar pra esquecer. Está quebrando o cativeiro, te determina um guerreiro, te faz uma pedra de poder. Tá assinado, carimbado, autorizado pra do céu descer uma nova unção, é só receber. Uma nova unção, meu irmão. Uma nova unção, meu irmão. Uma nova unção, uma nova unção pro teu coração. Uma nova unção, meu irmão. Uma nova unção, meu irmão. Uma nova unção, uma nova unção pro teu coração. É só receber. Gospel Hits. Presença, eu

Da banda gospel 4x1 todo poderoso. Teve antes também Paulo César Baruch, Eu Corro Para Ti, e Simone Cristina, Uma Nova Unção. Em cada louvor, o Senhor Deus todo poderoso falando conosco. Amém. Beijão no seu coração, a paz do Rei Jesus. Quero dar as boas-vindas aqui aos novos ouvintes, né, em algum lugar deste Brasil e em algum lugar fora do Brasil. Gospel Hits que não tem mais limites, está por conta de Deus, está chegando longe, amém também. E quero dar as boas-vindas aqui, né, aos novos parceiros que estão fazendo parte da rede Gospel Hits. Estamos chegando à marca de 200 emissoras que retransmitem o nosso programa. Um programa, um ministério sério, que não tem vínculo com religião, né? Tem vínculo com Deus, isso sim, com a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. E o Gospel Hits é distribuído gratuitamente. Registrando a audiência dos nossos ouvintes que vão lá em nossa fanpage e curtem de montão. Ao Cristiano Bonifácio e a sua esposa Suzana Bonifácio, para Tatiane Souza em João Pinheiro, Minas Gerais, para Adriana Lúcia em Tapetininga, São Paulo, para Lilian Wilton em Guaraí, no Tocantins, para Ana Paula Santos em Galante, na Paraíba, ao Nemoel Marques Moura dos Santos em Fazenda Nova, Goiás, e para Neide Leite Sabino na cidade de Araçatuba, São Paulo. Graças a Deus, né? Muitas pessoas recebendo aí o Ministério Gospel Hits em casa, no trabalho, no carro, pela internet, enfim. É muito bom estar na sua companhia. E só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica, a mensagem de Deus para o nosso coração. O nosso e-mail é ouvinte@redegospelhits.com.br. Mande já! Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. E vamos então abrindo mais um bloco aqui no Gospel Hits com muito louvor, muitos louvores, né? Para você ser abençoado aí do outro lado em nome de Jesus. Obrigado você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, você que faz parte de alguma denominação e tá aí do outro lado recebendo a palavra de Deus, né? Deus te abençoe em nome de Jesus mesmo. A paz do Senhor, e acompanha aí os melhores louvores então. O Gospel Hits, que é retransmitido através das emissoras de rádio e web rádio. E vamos ouvir agora a cantora Aline Barros com a participação de Michael W. Smith. Bem mais que tudo, eu quero dedicar aos nossos ouvintes que se manifestaram em nosso fanpage lá no Facebook. Para o presbítero César Hazek, no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. A paz aí, irmão. E fique na paz mesmo, hein? Ao Josias Saraiva e a sua esposa Vânia Saraiva, na cidade de Boa Vista, em Roraima. Grande parceiro aqui do nosso programa. Também ao André Rodrigues, de Presidente Epitácio, interior de São Paulo. Ao Josiel Araújo, em Caxias das Aldeias, no Maranhão. E olha só, hein? Temos a participação da Maria Helena Chaves Ramírez, na cidade de Lima, lá no Peru. A cada semana a gente vai descobrindo novos ouvintes aí fora do Brasil. ela deixou um recado dizendo o seguinte: saludos para mis amigos. Que bênção, né? Ela quer dizer saúde para os nossos amigos. A cada semana, o Gospel Hits chega até você com o melhor da música gospel, para você receber aí poderosamente as bênçãos do Senhor. Aline Barros, canta pra gente aí. Gospel Hits. Trampled on the ground. fall. Morreu por mim. And thought of me. Pensou em mim. Me. Gospel Hits. Só as melhores. Por mim, para onde ir? Não sei andar sozinho. Há tantos caminhos no meu coração. Ouço sim, às vezes também ouço não. Vem, Senhor, me ajudar. Preciso de sua direção. Chega de lutar somente com minhas forças, contigo irei além dos meus limites. Em teus braços posso até voar, sobre o impossível flutuar. Eis-me aqui, Senhor. Me transforma para o teu louvor. Troca os meus sonhos pelos sonhos teus. Cancele os meus planos para viver os teus. Quero me encontrar com tua luz, Senhor, e jamais me separar do teu amor. Troca os meus sonhos pelos sonhos teus. Cancele os meus planos para viver os teus. Quero me encontrar com tua luz e jamais me separar do teu amor, Jesus. Eu não consigo sem a tua presença, Senhor. Sem ti eu me perco no caminho, Deus. Vem, Senhor, restaura-me, lava-me, Deus. Purifica-me, Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu não sei viver sem ti, Deus. Chega de lutar somente com minhas forças, contigo irei além dos meus limites. Nos teus braços posso até voar, sobre o impossível flutuar. Eis-me aqui, Senhor, me transforma para o teu louvor. Troca os meus sonhos pelos sonhos teus. Cancele os meus planos para viver os teus. Quero me encontrar com tua luz, Senhor, e jamais me separar do teu amor. Troca os meus sonhos pelos sonhos teus. Cancele os meus planos para viver os teus. Quero me encontrar com tua luz e jamais me separar do teu amor, Jesus. Oh, do teu amor, Jesus. Usa minha voz, Senhor. É a sincera oração que eu te faço, Deus. Aleluias. Aleluias. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Oh, separada para te servir. Sobre ela está a tua forte mão, protegendo os sons dos nossos corações. Eu profetizo sobre a minha casa água e pão, saúde para os meus filhos, santificação. Tua palavra é para nos manter firme sobre a rocha que nunca irá ceder. Edificada em ti está, consagrada pra te adorar. Eu sempre quero te entregar e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Edificada em ti está, tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Os teus planos são os nossos e não há em qualquer parte do mundo ou em qualquer lugar outro bem maior que se compare a ti. Nossa adoração se rende só a ti. A tempestade está batendo porta pra fazer na minha casa vítimas de morte, mas eu não aceito. Em nome de Jesus, minha família mora debaixo de tua luz. Minha casa, minha família, minhas primícias e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Gospel Hits. Thank you. Gospel Hits, som internacional com Barlon Girl, I Need You to Love Me, que quer dizer eu preciso de ti para me amar. Passou por aqui também, abençoando as nossas vidas, a cantora Eixla, Minha Casa, e Davi Sasser, Para Onde Ir. Bom, vamos para os braços de Deus, amém? Registrando a audiência da Daniela Cordeiro Guzmão, que mora na cidade lá em São José do Vale do Rio Preto, né? Nossa audiência é muito grande. São José do Vale do Rio Preto, que fica lá no Rio de Janeiro. Curtiu a nossa página no Facebook e recebe então o nosso carinho especial. Quem curtiu também foi o Júnior Paz, que mora em São Sebastião da Boa Vista, no Estadão do Pará. A Leda Lima em Recife, o André Leonel em Betim, Minas Gerais, e também a Alessandra Gonçalves Natal e o esposo Carlos Henrique, ambos de Três Lagoas em Minas Gerais. A paz do Senhor a todos aí. E você do outro lado, pode curtir a nossa fanpage. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Deixe o seu recado lá, mas não esqueça de mencionar a sua cidade. Vamos mandar um carinho especial para você e para todos que estiverem aí ao seu lado. Amém? Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. O seu ritmo gospel em grande estilo. É o Gospel Hits, louvando a Deus em 60 minutos pelas principais emissoras de rádio e web rádio. Estamos chegando à marca de 200 emissoras de rádio, né? Graças a Deus, tanto aqui no Brasil como no exterior também. E tem muitos ouvintes por aí que ouvem, mas ainda não entraram em contato conosco aqui. Eu quero saber a sua localização, aonde você está recebendo o sinal do Gospel Hits. Mande seu e-mail aí, ouvinte@redegospelhits.com.br. Você também pode acessar a nossa fanpage no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits. E o nosso site, redegospelhits.com.br. Ah, também estamos no Twitter, @rede_gospelhits. É você mais próximo aqui do programa. É Deus pertinho de você através do nosso ministério, que é distribuído por todo o Brasil, fora do Brasil, gratuitamente. Nós temos que levar a mensagem de Deus por amor, né, meu amado? Por amor. Com certeza o Espírito Santo trabalha aí na sua vida e trabalha na minha vida também. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça, daqui a pouco tem a mensagem bíblica para o nosso coração. Deus vai falar conosco. Vamos falar agora de louvores, né? Vamos ouvir as últimas. E agora eu destaco Léa Mendonça, Covardia. Quero dedicar aqui para a irmã Mônica Melo e ao seu esposo Isaías Gonzaga de Souza, eles que moram em Goiânia, Goiás. Também meu carinho especial aos ouvintes em Miranda, né? Onde a nossa audiência é muito grande, lá no Mato Grosso do Sul. Para Adriana Góes, em Presidente Prudente, Sampa. Ao pastor Lima Júnior, da Rádio Missionária Cristã no Espírito Santo. E também para Juliana Firmino da Silva, em Atibaia, São Paulo. Que bênção! Vamos ouvir então Léa Mendonça. Gospel Hits. Que nós faríamos obras maiores que as dele, porque ele ia para o Pai. E todo aquele que continua a obra de Jesus enfrenta as afrontas do inimigo. Eu sei que você tem enfrentado. E às vezes ele quer atingir um filho, uma família, os nossos bens, a nossa casa. Mas eu quero dizer para você que maior é o que está contigo, aleluia. E que nenhuma arma preparada contra nós pode prevalecer. Ai daquele que tocar os bens de um ungido. Melhor seria que não tivesse nascido. Deus está entrando com providência nessa causa. Teu nome eu curei, no teu nome vidas restaurei. resta o meu. No teu nome muitos filhos, como o pródigo arrependido, devolvi as suas mãos. Transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidões. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Convencido, não pensei em pedir trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido levantar a bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não resisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos bens de um ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. Aleluia, aleluia. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Eu não me dei por vencido, não pensei em ter de trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido levantar bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos bens de um ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. É Deus. É Deus. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Yeah. Gospel Hits 100% louvor. Essa é a banda internacional Delirious, Randall e Vineyard do Brasil. Passou antes por aqui com Me Transformar, pra gente recordar, né? Convidando você mais uma vez para participar do Gospel Hits. É só curtir a nossa página lá no Facebook e acessar o nosso site também, www.redegospelhits.com.br. Vamos direto para a nossa mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Hoje o título da mensagem é: não seja arisca, seja mansa. Vamos recorrer à passagem bíblica lá em Tiago capítulo 3, verso 13, que diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Hoje a mensagem bíblica é direcionada para as mulheres, mas nós homens também podemos aprender com essa mensagem. Ter um espírito manso e tranquilo implica entregar todos os direitos a Deus. Significa ser calma e controlada. Ao ouvirmos falar sobre mansidão, temos a impressão de que se trata de uma fraqueza e não de uma virtude, não é mesmo? Porém, aqueles que têm controle de si mesmos são pessoas de caráter firme e equilibrado. Quando uma mulher tem um espírito manso, ela confia no poder de Deus para mudar o coração de qualquer autoridade que possa estar sobre ela, incluindo seu marido. O apóstolo Pedro afirma que tal mulher não temerá nenhuma perturbação. Talvez você esteja pensando que gostaria de desenvolver um caráter manso como esse. Bem, em primeiro lugar, para desenvolver um espírito de mansidão, você precisa mudar. Em seguida, reconhecer que não conseguirá adquirir essas qualidades de uma hora para outra, mas que isso acontecerá aos poucos no decorrer da vida. Por fim, você precisa submeter sua vontade à atuação do Espírito Santo. É preciso toda uma vida para desenvolver qualidades incorruptíveis. Um espírito manso e tranquilo tem grande valor diante de Deus. Se você não tem autodomínio, não tem autocontrole, isso eu não digo somente para as mulheres, apesar que a mensagem de hoje são para elas, mas servem também para nós homens que não temos um espírito de mansidão, não temos autocontrole. Então, entremos então em oração com Deus, pedindo esse espírito de mansidão, pedindo para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Mansidão agrada muito a Deus. E aí, Deus falou contigo hoje? Acabou de falar comigo. E fica por aqui o Gospel Hits. Até o próximo programa. Fique na paz do Senhor Jesus aí e muitas vitórias. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.